Cucajamo, caju. Tem sim, confirma a pista que decola o pátio que se encontra. Gente, Lima, Lima Fox está autorizado, meu senhor. Nível de voo 230. Decola da pista 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Cucajamo, caju. Golf 677. Aciona no transponder 5466, o controle 1-9-8. Tá correto o planejamento? O céu tem autonomia, por gentileza? Fundamento táxi com a torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-2, tem um bom voo. Para o táxi 1-0-9-5-7-40, Bozos, 50, Galeão. Sobre táxi via Índia, ponto espera da 1-0-2, 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-2, boa viagem, 1-0-9-5. Via Índia, ponto espera da 2-9-5-2. 1-0-9-5, obrigado, até amanhã. Na presença autorizada, base pela direita da 197, a porta livrando a sinal da 1-0. Autorizado, base pela direita da 1-7, vai reportar livrando a sinal da 1-0, local de 10-0. Oi, Salvador, bom dia, 1-0-9-5, vai ser da 1-0, pronto. 1-0-9-5, livrando em aéreo e colapso, 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7-9. Dois jogos em aéreo e colar, 1-0, 1-0-9-5. 1-3-4-0. Decola da pista 1-0, com a primeira curva direita na saída da Euleda Motiva, Mike Ascatão, Vitor Alfa. Intercepta Elpes 1-0, com base após falta do plano. O transponder é o 5474, controle 1-9-8. 4-2-9-9-5, prisão de Campinas, 1-3-4-0, decola da 1-0, primeira curva direita da Elpes Motiva. Intercepta Elpes 1-0, até com base após falta do plano. 5474, que transponde o 19, estou contando o Salvador, 4299. 4299, está correto, reporta pronto para o pushback. Sim, está no 29, chama pronto, 4299. E na passarela? Está realizando desvio de 13 graus à esquerda, devido ao CBR. Livre desvio, passarela após o alerta. Após alerta, 2333. Bom dia, Salvador, American 239, we are detecting the flight level 110. American 239, morning, call cyber to detect flight level 050, clear the Amman arrival. Clear the Amman arrival and descending the flight level 050, American 239. Ador Elefa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Ador Elefa. Muito obrigado, daqui a pouco eu te chamo para copiar. Gente. Fala, Salvador, aqui 4299, né? Está autorizado o pushback e acionamento, reporta pronto para o táxi, azul 4299. Desculpa, pushback e acionamento, azul 4299. Site a bomba nacional, utilizando o máximo possível, por gentileza. Próximo utilizando para 1-7, o Sérgio deve ser autorizado. 1-0-9-5, decolado 2-9, chama controle 1-9-8, bom voo. Sérgio 9-8, obrigado, até amanhã. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode estar abaixo. 3859, pode E a informação é boa, da na final da onda. Negativo, sente do tráfego da Fórmula 0, sobre 3859, para informação, um helicóptero de esquerda aproximando da cabeceira auxiliar para um ponto parado, não interfere com essa aproximação. Obrigado, tá livre, quanto? Assim, 3859, agora sim, livre pouso, vento 110.7, confiou, baixa de travar. Baixa de travar. Tente, confiou, autorização? Emmanuel Fox, autorizado o táxi 70 em função ao Papa, o altímetro é 2223, em condição de manter a proa 270 para desvio? Está presente, afirmativo. Pois, mantenha a proa 270. Manterá 270, patrulha 2223. Deverá manter a proa para evitar tráfego de vitória da conquista para Salvador. Ciente, manterá 2223. 095, da presente posição, oi, Elefa. Da presente, Elefa, no 095, obrigado. Direct Air, sessão 32, vive corte, fica, né? Aguarde para o ingresso na pista. Primeiro, meu foco de ingresso aqui, pista 1, no site reporte pronto. 3859, seu solo 33, libera gerente, solo 1, beijando décima 1. Receita 21, pode ir. Alfa, Maria Bolsa, Delta 3 da Juliette. Alfa, 3 O Fox, livre de colagem, fixa 1, 7, vento 1, 30 graus, 89. Após a passagem do mesmo taxiando até o ponto de espera, ingressa via Gillette para o gate 4. Após a passagem, ingressa para o gate 4, 3259. O Fox, eu tomo 36, controle 1, 99, direção 8, uma volta. Ah, de 98 agora, obrigado, pode. Senhor, bom dia, papapá, Lima, Lima Fox, 1200, 0230. Lima, Lima Fox, contato com a galera do colégio, suba para o nível 230, não perceba da PUCA. 230 na PUCA, se possível, solicita a prova mais à frente. Faz 2 mil pés, nós vamos. Faz 2 mil, nós vamos. Nem vale uma foto, obrigado. Seu Salvador, bom dia, do 4299, próximo ponto de espera do 1-0, então. 4299, bom dia, Lima, tem que ser no 0. A Lima, pelo 1-0, 4299. Lembra a Suíça, que deve decolar a gente está na 7, ventando 30 graus, 89. Zero 95, passa nível 180, chame centro de Recife, 1288, até 9260. 288-260, fazer para o centro, bom dia. O quadro 299 decolou 38, controle 119, decimal 8. Decolagem para o azul 4299, 119, 8. Vamos ver a sua lista de decolagem agora. O 38, curva à direita, reporte equilibrando o final da piscina 0. Curva à direita, reportará livrando a estoma 0, 90 graus, que é isso. Levanta, livre decolagem, 4289. Firmo 4289, livre decolagem a 0, 120 graus, 629. Livre decolagem, 4289. Controle, o Lima de Mafos agora vai cruzar 8000. Seria possível falar direto, Marcelo? Aguarde, coordenação Lima de Mafos. Até a notificação, desça para o nível 050, ajuste no 092, mantenha inicialmente o perfil, está liberado velocidade. 4299, bom dia. 4299, contato radar na decolagem, suba via Dial para o nível 340. Dial 340, 4299. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 101, curva direita no perfil de saída da El, Leda Motiva. Hoje intercepta pêndulo 10 até Tango Bravo Eco. 5502 no transponder, controle 119.8. Satélite 179, autorizado Guarulhos, nível 320, via pêndulo 10, a bateria colando pista 10 com curva direita, da El, Leda Motiva, saída. Responde a 5502, controle 198, está na posição 62, eu tá? 3179. 3179, da Eulê da Morte, vai sair, correto? Eu posso pronto com o estacionamento. Então, 3179. 2 autorizado, parque remetido, pista na 7, 21, 30 graus, 89. Livre, parque remetido, na 7, 90 graus, que eu... Mac 239 complete final and contact power 118.95. 118.95, good day, American 239. Bom dia, Salvador, American 239, established on the localized run, glide slope for runway 10. American 239, once again, bom dia. Continue our approach and expect runway vacated. Just inform there's a traffic landing on the runway 17. Do not interfere with your approach. Okay, standing by for clearance for American 239. American 239, just confirm the traffic is put and going. Runway 17 and not interfering with you. Okay, copy. 17 traffic will be a touch and go, American 239. Então, isso que o pessoal remeteu aos 42, você segue para o farol de Itapuã, mantendo em espera, guardando instruções para cruzar o campo. Segue e procede agora para o farol de Itapuã, para espera, mantendo na sua. American 239, check landing gear, clear to land, runway 10, winds 130 degrees, 8 knots. Thank you, clear to land 10, American 239. Hello. Papapá Lima, Lima Forte, passando no 60, chame Centro Recife, 12545, Atena, 12685. 12545, 25, grato. Primeiro Oscar Whisky, informa o tráfego nacional da 10, um Boeing 757, será totalmente pesada. Quando tiver condições, já está autorizado o cruzamento final da pista 10, reporte para a gira base pista 7. Ciente da esteira do aeronave nacional da 10, reportará cruzando a pista 028, a Primeiro Oscar. 9074, como são indicadas? 2, 2, 0. Obrigado, manter a presente velocidade. Vai, Matheus, presente. Boa noite, Azul 2780, voo TAP da presente. E TAP da presente, azul 2780. Azul 2780, confirmação de casa. 1990, azul 2780. Pode incrementar para 230, o azul 2780. Sim, está autorizado a incrementar para 2309 azul 2780. Sim, está 230-2780. Já no ideal de descida. Azul 2780, desce para nível 0620, ajuste ao 0-1-2. 0620, caminho 12, azul 2780. 09074, Voiduna da Prudente, desça para 2010, o ajuste ao 0-1-2. Livre de restrições. Para 2012, direto Duna, Gol 974. Obrigado, MS, estabilizado, Gol 974. Permanece estabilizado, Gol 974. 239, such beautiful land on the ground that 46, take it to your right and call ground 12 on the small one. Thank you, have a good day. American 239. Outro 299, chame centro Recife, 13325, apenas 1251. Obrigado, bom dia. Mas eu faço o seu aí, 99. November Oscar Whiskey, efetuando cruzamento do eixo no 028. Espera na 7 autorizada, reparte na final, November Oscar Whiskey. Livre base na 7, reparte na final, November Oscar Whiskey. Salvador Brown, American 239, clear runway 10 for gate number 10. No answer on 121.9er. 121.9er, American 239. Oh, thank you. Zero Salvador Ground, American 239, clear runway 10 for fan number 10. American 239, good morning. Approve a taxi via Alpha Juliet H10. Alpha Juliet 10, American 239. Zero grau, 79. Livre, está caindo, tirando 7, não é? Apenas que... do Yankee Echo. Confirme, Yankee Echo. Confirmo, fazendo Brasília, a documentação não chegou ainda aqui. Frequência do controle. Oh, desculpa. Número 5-0, gerente, reporte 0 base para pista 1-7. Circuito pela direita, reporte para a 1-7, November Oscar. Rumo 1160, para identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, ajuste no 012. Chegada a Mari para nível 050, ajuste no 012, ou 1160. Reportar estabilizado, azul 2780. Bom dia, Kilo, confere pronto para cópia. Afirma, senhorita. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor Elefa, onde intercepta Bêzulo 17 e segue conforme rota do plano. 5514 no transponder, controle 1119.8. Usado ao TAN 3304, nível 360, de Salvador, Brasília. Decolada 10, cumprindo o perfil da Arbor Elefant, o nível 360, curva direita, 7712 17, aciona 5514, controle de solteiro policiano, 198-3604. 3604, planejamento correto, reporta pronto no portão 7. Cliente, mais um plano aqui. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 974, IB-63, da BEM. 074, bom dia, continua a aproximação, aguardando instruções. Para informação, tráfego subindo para que remetida na pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Cliente, aguarda, voo 974. Primeiro acampamento, que está com o RNT 854, prossegue para o farol de Itapuã, aguardando novas instruções. Prossegue da presente, o farol de Itapuã, aguardando novas instruções, o nome é Suíça. retorno, TAM 3179 para o Coast Tech Planeta. Autorizado, reporta TAM 3179. Teste autorizado, Coast Tech Planeta, TAM 3179. 1895. Reduzindo, torre 11895, azul 2780. O 1160, você tem instruções para dois hotéis, ajuste no 012. Autorizado, o Leandro, pode se habilitar. Quadrado Salvador, o azul 2780, voltando. Confira. O azul 2780, poderia confirmar a presença da, da torre? 118.95. Ciência, obrigado. Lembrando que eu ia com o segundo traste agora, 5 milhas da cabeceira na zero, mantém o farol de estação aguardando novas instruções. Mantém espera, na verdade, o farol de estação, o November Açores. Torre Salvador, bom dia, azul 2780, estabilizado ILS X-Ray, baixado e travado. 780, muito bom dia, faz sua aproximação, vai de pista livre. Ciente, azul 2780. Alvo 074, solo 57, direito, solo 1, 2, 1, decimal 1, não, mandei um carnaval. Afirmado na zero? Afirmativo, já avisou o contexto. Está autorizado e reparto girando base para na sede. Livre cruzamento do eixo da 1028 na retaguarda do tráfego, um repórter girando base da 1798. Ok, o oficial Delta chame a torre para translar 1895. Pode ser agilizar o seu táxi? Repórter na ponta de espera da Oscar, o Serra Oscar Delta. Salvador, Oceano, 6312, câmbio. Informação em curso aqui, aguarda a posse. Fazer um pode. Espera só isso que vai autorizando no 7, reporte final. Livre base, reporte final no 7, não tem pelas coisas. Autorizado Recife, nível 390, da cola da 10 com curva à esquerda, no perfil de saída Pucajamo, Caju, Pucajamo conforme a rota do plano. 5513, o transponder, controle 119.8. 5390, ciente, da cola da 10 com curva à esquerda, Pucajamo, na Pucajamo e a rota, e aí 13.98. Pucajamo, Caju. Perdão, Pucajamo, Caju, sério. 6312, cotejamento correto, reposta pronto no portão 3. Reposta pronto no 3, reposta, Caju, após Aracaju, o que a senhora tem aí no seu plano de voo? Já é Aracaju ou Alfa, a chegada, né? Após coordenada aqui, você quer copiar a coordenada? É porque no nosso plano apareceu via postro, eu tô achando estranho. A coordenada seria 0853 Sierra, 03546 Whisky, após direto Aracaju. Permitido, então, vou coordenar 0853 Sierra, barra 03546 Whisky, depois direto Recife, confirma? Confirmo, Recife, direto Recife. Muito obrigado, Sérgio. Aguardando 074. Bom dia, Gol 2, novamente. Informação é a. Quilo. Confere, Quilo 2196, aguarda cópia. Aguarda cópia. Fala, Azul 2780 na AIO. 2780, Alfa Quilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Quilo, parte 3. O voo 2196 no 08 está pronto para o pushback e acionamento. 2196, aguarda cobra e puxa acionamento. Aguarda, 2196. Muito bom dia, informação em curso, quilo número 2 para cópia, aguarda. O senhor tem uma previsão da saída? Arbor Elefa. Confirme? Arbor Elefa. Ok, obrigado, senhor Francisco. Alaska Whisky, tocou RMT ao 02, circuito pela direita, reporte girando base para 17. Circuito pela direita, reportará girando base 17, 90, Alaska. Dia Azul 2590, sem transformação, quilo de áudio descida. Controle Salvador, bom dia, Azul 2590, sem transformação, quilo de áudio descida. Azul 2590, máscara de notificação. Libretax até o ponto de espera da 10 via Pátio Uninja, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, quem é da 10 no 2, boa viagem. É que autorizado, tá? Já tá. Já, bravo, agora até o ponto de espera 10, Torre 8, 1979. 19074, que dá o ponto de espera. Após passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette para o Gate 9. Rogério, bom dia. Continua essa aproximação. Para informação, o tráfego agora cruzando a final da pista 10, não interfere com a sua aproximação, as novas instruções. Certo, 1960. Pode virar direto por seguro. 5516 no transponder, controle 1119-8. Autorizado Porto Seguro 360, decola da 10, curva direita, na saída da EL, Leda e 10 após, direto Porto Seguro. Aciona 5516 no controle 1119-8. É o voo 2196. 2196, cotejamento correto, aguarda 2 minutinhos para o pushback. Aguardando, obrigado. Pushback acionamento, chave de acesso no 2, no 03. 6312, coordenei para a equipe de solo, reforça táxi. Chama lá para o táxi, 6312. O 2196, solo voltando. Na escuta, prossiga. Presta o isque. Alongando a perna 200 pela direita, 97, aguardando instruções para a direita, base 90, pela sua. Mano 160, o tráfego cruzou agora a final da pista 10, passe para a sua esquerda, não interfere com a aproximação, livre fundo 10, rampa 1, 10 grau, 79. Segue o tráfego visual, livre fundo, pista 10, com 1160. Salvador, Salvador, bom dia, o Delta 3179, ponto de espera, pista 10, pronto regulagem, virtual com tráfego nacional. 3179, após o tráfego nacional, alinhar e manter 10. Deixa após o tráfego nacional, alinhar e manter pista 10, Delta 3179. Vendera Suíça, autorizado base para pista 17, reporte nacional. Livre base, 17, reporte nacional, novembro Suíça. Aguardo, 3304. Aguardo, 3304. Aflito, vou aguardar. Eu não lembro, Oscar, eu estive girando de base para sinal. Vai se enquadrar como número 2, já visual pela nave nacional da Amazônia. Primeiro a Luiz, que está autorizado, só que é remetida a pista 7, vento 90 graus 8, mas deixa possível a esteira de turbulência. Ciente da esteira, livre para ser remetido no 7, 90 graus, Luiz. Para o táxi, 3-2, PLP 158, alterna Maceió com 3-3. Até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, que liga 1-0 no 2-6-3, 1-2, uma viagem. Cheio no ponto de espera, 1-8-9-5, 6-3, 1-2. 1-1-6-0, solo 0-8, direita, solo 1-2, 1-1. Direita, solo 1-2, 1-1-0, gol 1-1-6-0. O 1-1-6-0, Alfa é a constante da Juliette. E a Alfa é a constante da Juliette, o 1-1-6-0. Que tocou em remete 109, base pela direita autorizada, girando base pela 17. Circuito pela direita, repontará girando base 17, não lembro, acho que é isso. Oi, bom dia, 6312, ponto 0-0, pronto. 6312, bom dia, ali mantendo no 0. Ali mantendo no 0, 6312. 2196, 1796 a bordo, alterna Galeão, 2h49. 2196, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 Índia, o ponto de espera torre 1-1-8, desse 1-9-5, PNH 1-0-1-2. 1-0-1-2, Pátio Índia, live 2196, Salvador, bom dia, andar 3179, saída da EL. 3179, contato radar na decolagem, suba para 1820, saída da EL. 7, nível 320, saída da EL. Quando possível, você está com a voz direto dele. Suba para 3179. Direto dele, andar 3179, obrigado. 7, meu Deus, Juliette, gol 1-1-0. 3, nos avisa, decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Livre decolagem, né? Quatro, livre, puxa e reporta, táxi. Só um segundo, vai lá, necessita mais 5 minutos, 604. Estão a aeronave agora para ingressar no gate 8, você pode aguardar? Sem problema, libera o colega da Gol e depois a gente inicia. Gente, o Nuno 60, Juliette, portão 8. Juliette, seu portão 8 do Gol, no Nuno 60. 3604, após o parqueamento do Gol no 8, inicia e reporta, táxi. Sim, 604. Possibilidade de vai direto ao ponte lá? Agora escuta na pista 3179. 3179. Azul 2590, desça para 2010, autorizada sinal de procedimento ILS-S3, após estabilizado no localizador. 2000, autorizado nesse procedimento ILS-S3, da pista 90, azul 2590. Curitiba, nível 340, decola da 10 com curva à direita no perfil saída Arbor, após Elefa, intercepta o Zulu 21, segue conforme a rota do plano. 5520 no transponder, controle 1, 19, 8. Positivo, 3259 está autorizado para Curitiba, nível 340, Zulu 21. Saída Arbor, transição Elefa, o transponder 5520, e o controle 199.8 está na posição 04. Ok, 3859, decolagem da 10 com curva à direita. Estimativa 10, curvando à direita, arbora elétrica. 3859, planejamento correto, reporta pronto para o estacionamento. Estará pronto para 3859. Livre, está até remetida 17, 90 na sua whisky, só para coordenação. O próximo circuito é o circuito da do pouso. Gente, confirme pela direita com a esquerda. A critério do controle. Gente. Canal 312, chame certo exercício. Frequência 25.45, alta 926.85. 25.45, 2685, Ucha, muito bom dia, Célio. Azul 2590, tá fazendo juros? Negativo. Boa dia, Duna. Meu nome é 39, tá autorizado já direto pro poste, para de chegar na bolsa. Deixa para 4 mil pés, o que é legal, mas 0 não deixa. Para Kalinski, tá que eu tô com o RMT Alto 17, cumbe a direita, reparte girando base para final da 10. Informa agora um ATR a 11 milhas do final. Pela direita, é a frente do prazo do, na longa final, no final 90, 90, 90, 90. Vai agilizar. O azul 2590 interceptou o localizador. Azul 2590, completa aproximação, chama a torre, 198.95. Azul 2590 é torre, azul 2590. O quadro são 127 a bom, 330, Ribeirão Preto. Muito bom dia, azul 2590. 2590, bom dia, continua essa aproximação, repassa no interno, trem baixo travado. Para informação, o tráfego agora. Cruzando a final da 10, não irá interferir com essa aproximação. Gente, azul desse lado. Solo contigo 3259, posição 4, não para o posto. Aguardo, 3259. Aguardo. Efetuando o cruzamento da do eixo 9028. Base autorizada para 17, novembro ao Suíski. Base autorizada 17, novembro ao Suíski. Papatango, Eco, Uniforme, Hotel, Prestiga. Papatango, Eco, Uniforme, Hotel. Aqui no transponder 0224, mantém-se condições visuais, que é negar no 092, é Porto Veracruz. Livre pouso 17, novembro não sai. Até a corrigindo, reporte Paris. 2590. Aguardando, 2590 azul. Já, 1 a 0. Cruzado no meu pé, já começou no pé. Voador 3304 da Fran, aproximado do ponto de espera da 1 a 0, totalmente pronto. 3304 de ciente, não tem ponto de espera. Gente, desencontro reparado. Gente, não tem ponto de espera. Certo, 3, 4, mas tem um ponto de espera da 1 a 0. 2590, livre pouso 10, vento 1, 10 graus, 79. Livre pouso, azul 2590. O November Ascawis, que seu solo agora aos 2-1, no backtrack autorizado para parte da bata, reparte de grama. Zero, seu solo 24, direito, solo 1, 2, 1, decimal 1, bom dia. Viva direita, 1, 2, 1, solo azul, decimal 0. Sol Salvador, muito bom dia, azul 2590, livre 1. 2590, bom dia, Alfa Kilo Parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, fica atento, azul 2590.